nenhuma emoção. Uma tempestade no deserto quase enterrou meu coração. Procurava alguma coisa, mas não sabia o que era. Mas fazia parte de mim, eu estava perto dela. Radiante chegou essa moça e deixou tudo mais colorido. Me sentia sem um abrigo e nela encontrei meu paraíso. E lembrei que eu estava procurando debaixo daquele sol escaldante uma pequena odalisca, não um souvenir, porque meu coração não é uma estante. Não quero ter um harém, essa mulher é como uma miragem. Em seus lábios eu desejo começar outra viagem. Como uma água cristalina, minha sede ela matou. Fez igualzinho ao rap, veio e me conquistou. Eu vim andando pela areia do deserto. Meu coração batia forte, eu tava certo que existia um oásis onde eu ia te encontrar e te falar do meu amor. Eu vim andando pela areia do deserto. Meu coração batia forte, eu tava certo que existia um oásis onde eu ia te encontrar e te falar do meu amor. Toda lisca, toda lisca, toda lisca. Pra te encontrar eu fiz coisas que você não acredita. Te procurei até numa tenda de odalisca. Pra te encontrar eu fiz coisas que você não acredita. Te procurei até numa tenda de odaliscas, meu amor. Agora que te encontrei, seremos um do outro. Queira ou não queira, o destino vai ser assim, pronto. Estou feliz por você me escolher. É por isso que meu amor não vai morrer. Vou te proteger mil e uma noites sem fins. Do calor do sol, do frio da noite, tá bom assim? Tá bom assim? Ela me fala